Boa noite e seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. Arrancamos para a edição número 286, uma nova semana e uma nova conversa à volta dos livros e não só. António apresenta o nosso convidado desta semana. O convidado desta noite vem da Universidade. A conversa é o resultado de uma separata, se quisermos, ou pelo menos uma parte mais autobiográfica da sua tese de doutoramento apresentada à Universidade do Minho. E estamos a falar de Alberto Nídio Silva. Ele vem falar aqui sobre aquilo que normalmente nos preocupa no nosso cotidiano e no nosso dia-a-dia. O brinquedo, as brincadeiras, o lúdico, o prazer, aquele paraíso que temos muitos de nós no nosso imaginário, na nossa memória carinhosa, quase poderá dizer-se, o nosso paraíso perdido. É esta conversa que Alberto Nídio Silva vem ter com os nossos ouvintes e, fundamentalmente, reparar na profundidade, de uma forma singela, muito transparente e muito nítida, que o nosso convidado aqui aborda e deixa à consideração dos nossos ouvintes, que é as crianças das nossas escolas assoberbadas com trabalho, com horários pesadíssimos, e depois a solidão do quarto, confrontadas com aquilo que é a única escapatória possível, que são as novas tecnologias. Transformação ou não, estamos a hipotecar o futuro dos nossos filhos, das nossas crianças, dos nossos educandos, é a grande questão que aqui poderá ser colocada no final desta conversa fascinante e muito interessante com Alberto Nídio Silva. Boa noite e melhores leituras. Alberto Nídio Silva é doutor em Estudos da Criança, especialidade de Sociologia da Infância, pela Universidade do Minho, instituição onde fez a licenciatura e onde obteve o grau de mestre em Sociologia da Infância. Presentemente é membro integrado do CIEC, o Centro de Investigação em Estudos da Criança, do Instituto de Educação da Universidade do Minho, estando os seus estudos focalizados nas culturas da infância, com particular incidência na cultura lúdica e no folclore infantil. É autor de Pessoas, Lugares e Histórias da Infância, uma edição da Atelier. Obrigado, Nídio. Vamos tratar assim. O que te levou, basicamente, se quiseres, percebe-se nas entrelinhas que há algum carinho, alguma delicadeza, se quisermos, alguma ternura, por esse momento que foram os 12 anos primeiros da tua vida, um pouco, e depois a chegada à escola, já lá iremos mais adiante, o que te levou exatamente a extrair desse grande corpus, que foi a tese, a primeira, pelo menos é aqui anunciado, em Sociologia da Infância, apresentada à Universidade do Minho, o que te leva realmente a fazer este tipo de, ou tomares esta decisão no teu trabalho académico para dares a conhecer de forma mais agradável, mais empática até, com o leitor interessado por reviver, por um lado, e por um lado também acabar por conhecer o que foi o teu mundo, um mundo quase igual, geracionalmente falando, a quem tem mais ou menos a tua idade e a tua experiência de vida. Olha, António, em boa verdade, muito obrigado antes de mais nada pelo convite, e em boa verdade... Em boa verdade, este escrito foi feito sem mais para guardar lá num gaveta em casa. Não é? São daquelas coisas que nós escrevemos, são registros que ficam, e eu não tinha grande intenção de o publicar. Todavia, esta minha incursão e permanência, e penso que agora definitivamente, nesta área do conhecimento dos estudos da criança, particularmente na sociologia da infância, designadamente no meu trabalho que conduziu à tese de doutoramento, eu percebi na altura, porque eu estudei os trajetos intergeracionais do jogo, do brinquedo e da brincadeira, uhum. Façamos já a introdução a isso, e como é de bom tom neste tipo de trabalhos académicos, é importante que numa determinada altura nós percebamos ou tentemos perceber os caminhos por onde vamos direcionar a nossa investigação e a recolha de dados que nos conduzam aos resultados com que com que, no fundo, partimos, no fundo, com a ilusão de lograr algumas conclusões. No fundo, defender uma tese, que é exatamente isso que é, e que está consubstanciada nesse trabalho de investigação científica que desenvolvemos. Eu li alguns autores, entre os quais um senhor Bogdan, que achava e acha, porque é atual, as pessoas morrem, mas o que elas dizem ficam por aqui, que uma autobiografia feita dentro de padrões que o Philippe Lejeune, no Pacte Autobiographique, definiu com clareza, que é algum princípio de afastamento, que essas coisas são assim um pouco complicadas. Nós falarmos de nós próprios com algum afastamento, isto é difícil. Já lá iremos a essa parte mais técnica, se quisermos. Exatamente, é difícil. Mas, fazendo isso, depois estar no triplo papel de ator, de autor, de escritor, não é? Também é complicado. Mas, todavia, e uma vez que estávamos num campo que é, enfim, que é muito agradável de falar, eu pareceu-me que aquelas letras que estavam escritas, devo-te dizer, a lápis de papel, num caderno ainda, lá guardadas num canto de uma papeleira lá de casa, pareceram-me que estaria ali uma revisitação àquilo que foi a minha infância, e que foi uma infância igual à de tantas outras crianças no meu tempo. Tirando uma ou outra, eu sou de uma aldeia, de uma vila aqui de perto, de uma aldeia dessa vila que é Barbudo, que fica nas franjas da vila de Vila Verde, e portanto seria, naquela altura poderia haver um ou outro rapaz de condição social mais elevada, mas muito poucos, quase que nem localizo nenhum. Quer dizer que nós todos, os de condição média e média-baixa e pobre, andávamos todos juntos. Havia apenas uma diferença, que ainda hoje me constrange, de poucos andarmos calçados, a maioria andava descalça, mas eu percebi que a minha história, não é? Essa história de infância era uma história igual de tantas outras crianças. E que faria a síntese do mundo, exatamente. Eventualmente. Era essa a ideia que está por trás do... E foi, sem dúvida, um grande suporte para que eu construísse os meus instrumentos de investigação, porque eu trabalhei em três domínios. Um grande domínio, que foi as entrevistas com famílias. Eu trabalhei com famílias com quatro gerações vivas, que me permitiram visitar um arco temporal de 100 anos. Digamos, o espaço diacrónico contemplava um século, exatamente, para perceber eventuais evoluções, caminhos, ou pelo menos estandardizações de comportamentos, exatamente, hábitos culturais, morais, toda uma série de económicos, exatamente, fosse lá de que tipo fosse. Exatamente. E depois fiz também algum trabalho de pesquisa no Museu da Fotografia aqui em Braga e no espólio que está no Museu Nogueira da Silva. Fiz alguma observação, porque quis também ir no encalço daquilo que hoje se faz, ainda em termos de brincadeiras, como se faziam no meu tempo. E é muito curioso que se fazem algumas muito interessantes, e eu consegui perceber muito bem a dicotomia que hoje há entre a aflição da vida urbana, não é? E o bucolismo da vida da aldeia. Ou não a velocidade. Pensas que há uma velocidade maior na vida, sem dúvida, vamos lá, sem dúvida, contemporânea, ou pelo menos aquilo que vivemos, sem dúvida, agora, do sem que dúvida. Havia um registro de sensibilidade mais prolongado, ou seja, tu quando olhas e fazes a tentativa da abstração e tentar colocar em termos definitivos o que foi o teu tempo de criança, e depois os tempos que tu tiveste também como professor, como docente, por um lado, e as crianças que tiveste à frente, e as crianças que tens hoje, e tens a possibilidade de descortinar e escrutinar um pouco esse tipo de atitudes, achas que há um aumento de velocidade de tal forma exponenciado que há, vamos lá, a perda de esse tipo de saborear em relação à vida? Pelo menos é aquilo que se permite, às vezes, um pouco deste teu livro, nomeadamente deste teu livro, a sensação que se tem é que passa um pouco por isto. Em boa verdade, é assim, o tempo é o mesmo, não é? A hora dura na mesma 60 minutos, 1 minuto 60 segundos é exatamente igual. Mas, em boa verdade, no tempo em que eu fui criança, o tempo passava, se me permites, mais devagar, não é? Eu até digo assim um pouco, tu como observador... Depois... É isso que eu ia-te dizer. Eu fiz algum trabalho de campo no meu, na minha investigação da tese de doutoramento, fiz observação em... Porque é que eu fui observar catequeses? Porque a catequese foi sempre um local... De brincadeira, não a catequese em si, mas os tempos antecedentes e procedentes. Em doutrinamento era sério. Exatamente. O anterior e o posterior é que... É verdade. E nas minhas entrevistas coletivas, essa continuava a atravessá-las transversalmente, inclusive ao tempo de agora. Porque eu trabalhei com crianças, trabalhei com famílias que se me contaram quando crianças, não é? E também trabalhei com crianças. Mas não, e trabalhei com três estratos geográficos diferenciados, o urbano, o se tu quiseres, uma vila que está ali paredes meias com o rural, e trabalhei também com o rural profundo. Uma vila de transição. Sendo eu também natural até dessa terra que fica ali na transição, que é Barbudo, que fica na transição de Vila Verde e o rural mais profundo, eu sou dali, desse ponto intermédio, portanto compreendo perfeitamente. Eu próprio nasci e cresci no meio entre o urbano e o rural, mas vivi essencialmente no meio do rural. E, portanto, eu fui fazer observação, como te dizia, a catequese atravessava transversalmente todas as gerações, não é? Através dos estratos geracionais com que eu falava, e eu apeteceu-me ir ao terreno ver o que é que se passava. L'enfance, qui peut nous dire quand c'est fini? Qui peut nous dire quand ça commence? C'est rien. Avec de l'imprudence, c'est tout ce qui n'est pas écrit. L'enfance qui nous empêche de la vivre, de la revivre infiniment, de vivre à remonter. Et le temps de déchirer la fin du livre, l'enfance qui se dépose sur nos rides pour faire de nous de vieux enfants, nous revoilà jeunes amants. Le cœur est plein, la tête est vide, l'enfance, c'est encore le droit de rêver, et le droit de rêver encore. C'est un chercheur d'or. L'ennui, c'est qu'il en a trouvé. L'enfance, il est midi tous les quarts d'heure. Il est jeudi tous les matins. Les adultes sont déserteurs, tous les bourgeois sont des Indiens. L'enfance, l'enfance. Pegando pouco também no tema da tua tese, o brincar, o brinquedo e o lúdico, para precisar um pouco também este tipo de conceptualização, tens a possibilidade de uma forma também mais ou menos, como é teu apanágio, claro, dizer que, em termos diacrónicos, esta velocidade que falámos anteriormente também se mantém neste grande arco que é a criança e a necessidade de se divertir, de brincar. O brincar propriamente dito, há uma transformação neste tipo de ginástica na relação com o próprio brinquedo que sofreu também uma grande mutação. Claro. Provavelmente és do tempo, como eu também, ainda apanhei os brinquedos de madeira, de folha, de metal, assim, tanto quanto incipientes e arcaicos, até ao brinquedo desta pós-modernidade, que é muito célere em tudo, e até o próprio brincar sofreu transformações de tipo tecnológico, que hoje, essa relação, se quisermos, simbólica do próprio brincar e de sentido, que é o brincar hoje, em que tudo é efêmero, tudo tem alta velocidade e altamente descartável, tens a possibilidade de perceber e entender que essa necessidade de brincar se mantém, vamos lá, horizontal neste arco de tempo, ou é pelo menos há uma, em termos de definição, podemos dizer, a vontade de, só que o referente ou por outra, o manusear desse brinquedo e desse espaço que é o brincar, sofreu mutação e uma mutação muito visível e acentuada. Porque tu, como professor, por exemplo, como docente, percebeste que hoje as crianças não são as crianças não, do teu tempo. Não, eu diria porque que... elas estão super ocupadas, porque elas estão então, super... E eu há um bocado contava até a história da observação que fiz. E nem mais. Eu percebi rapidamente, os meus dados saturaram ao fim de pouco tempo. Eu andei uma primavera de há 3 ou 4 anos no encalço de umas catequeses desses meios diferenciados de que eu te falava há um pouco, Vila Verde, Barbudo... e um meio rural muito profundo, que é uma freguesia do Sãos, do Conselho de Vila Verde. E percebi rapidamente exatamente isto que nós estamos a falar. Enquanto em Vila Verde as crianças vinham numa correria para a catequese, trazida pelos seus adultos, que as traziam pela mão, nem as deixavam atravessar o adro sozinhas, levavam-nas à porta da catequese. Uhum. E estavam ali, as crianças estavam ali uma hora de catequese que têm, e quando faltassem aí 10 minutos, os mesmos adultos já estavam ali à porta da catequese para pegar nelas e levá-las embora. Em Barbudo, nos meios rurais, mas em qualquer um deles, no semi, ou se quiser semi-rural ou semi-urbano, e no rural ou profundo. Soltavam-nas? Não, eu revi a catequese do meu tempo, sabes? As crianças vêm sozinhas para a catequese, em grupo. Soltavam-nos no sentido, deixam-nos. Exatamente, em grupo. Brincavam que... Inclusive, não havia qualquer problema em saltarem para os arruamentos em torno, porque o trânsito é muito pouco. E coisa, o pouco que é, coisa doce, porque misturam-se uma motorizada, uma bicicleta, um carro, onde crianças ali, andam ali tudo misturado e andam ali tudo a brincar. Eu vi a induções meninas a fazerem com um caco. Uhum. Um caco de tijolo, como te deves recordar, aqueles, que é um bocado de tijolo partido, fazerem uma macaca no alcatrão e a jogarem a macaca. Portanto, isso deu-me ali eu tive ali um quadro caracterizador dos tempos que nós vivemos agora. Alguma então, exatamente. E também me deu alguma nostalgia, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, não é? Porque foi assim que se passou com a maioria de todos nós que temos. Temos já meia-idade, ou mais um bocadinho de meia-idade, como é o meu caso. Mas já um bocado, tu falavas um pouco sobre este trajeto do jogo, do brinquedo e da brincadeira. Dizias uma coisa que tivestes brinquedos incipientes e esqueces de dizer outra coisa. É que muitas das coisas com que tu brincavas eram feitas por ti. Os brinquedos que nos chegavam à nossa mão eram muito poucos. E só em alturas determinadas do ano. Não é como agora que nós afogamos as nossas crianças e os filhos com brinquedos. Porque são a maior parte deles para arrumar. Alguns estão em caixinhas em casa muito guardadinhos e não são para brincar. Mas tu falavas na história e eu costumo apontar sempre com referencial um quadro que Peter Bruegel pintou em 1560. Em 1560, Peter Bruegel pintou As Brincadeiras de Crianças, em que ele retrata... tem um público, ou tem atores em cena, digamos assim, nesse óleo, à volta de 200, e retrata 82 jogos populares infantis. E se tu olhares para aqueles jogos todos, se os começares a dissecar, tu começas a perceber, não só... foram os jogos que tu brincaste, jogar o peão, jogar o eixo, o cavalo, preso o livro, subir uma árvore, o escondidinho, essa história toda. Como a própria primeira geração, e aqui primeira no sentido mais nova que eu estudei, Né? A minha geração teve tinha um arco temporal, cada geração, de 25 anos, partindo, enfim, do que teoricamente, sobretudo através de Karl Mannheim, está definido nessa, enfim, está, eu diria, enfim, estruturado nesse domínio. Tu vais a esta geração mais recente, e a primeira metade, a metade mais velha, não é? Quase toda ela ainda brincou muitas dessas brincadeiras que Peter Bruegel levou para uma tela em 1560. Exatamente. É exatamente aqui, estamos a falar há 15 anos atrás, opa, que está essa ruptura total. Há um paradigma que é pura e simplesmente dinamitado e pela tecnologia, se quisermos. Exatamente. Isto é, de repente, as novas tecnologias, o mundo digital entrou em força. E varreu completamente. Tenho essa sensação. Claro que não foi só isso, não é? Claro. Pois o mundo lá fora também se tornou muito perigoso. Já lá iremos essa parte. Mas sem dúvida nenhuma que a grande ruptura que se dá aqui nesta... Eu diria que as crianças brincaram quase por igual desde o momento em que saíram das cavernas, se tu quiseres. Claro que depois foram brincando a partir do momento em que se inventou a roda, em que se inventou, foram fazendo outras invenções, a brincadeira andou sempre atrás disso, não é? Uhum. Agora... Mas em termos simbólicos há uma... Eu acho que, por preso livre, eu acho que as crianças, quando saíram a primeira vez das cavernas, brincaram a preso livre e brincaram à cabra cega. E fizeram outro... não é? Isso é um arco temporal que vem desde o fundo dos tempos. Aí não tínhamos dúvidas sobre isso. Uhum. Agora, essa ruptura hoje é, eu diria, e é isso que a nós educadores nos atrapalha um pouco, sobretudo pelo tendo em conta o peso que o jogo, o brinquedo e a brincadeira têm no processo de socialização das crianças, não é? No crescimento e estruturação do mundo e toda uma série de elementos. É que nós nos inquietamos não pelo mundo maravilhoso em que eles vivem. Sim, não vamos ter uma visão romântica das coisas. Uhum. Mas pela falta que esta vida em outdoor não é? Faz às nossas crianças. Poderem sair, terem autonomia para sair. Aquilo que nós tínhamos. Uhum. Autonomia, juntarmos os nossos amigos e irmos para, como diz o professor João Amado, para a gandaia das ruas. Não é? Tu achas que é assim um pouco do género, e agora fazendo o apelo a um dos autores que eu conheço relativamente bem, sem ser um pouco egoísta nesta questão, mas há lá Zygmunt Bauman, há um excesso de peso securitário nas nossas vidas? Ou seja... A sensação que nós temos é que o mundo lá fora é perigoso. O mundo fora daquilo que é os nossos domínios, aquilo que nós podemos delimitar, que são as nossas fronteiras ou as nossas cercas de segurança, é um mundo demasiado perigoso, daí impedir toda a nossa vida a ser projetada na exterioridade. Ou seja, eu sinto-me seguro assim, independentemente dos falhanços que este tipo de vida possa ter. Assim eu estou seguro, eu sinto-me bem e a minha criança tem que estar indoor. Ou seja, o perigo está lá fora, o estranho, o imprevisto, aquilo que é o indominável. Pensas que, a partir desta sensação, as tribos que se movem, as tribos no sentido o desconhecido, o outro, que se move sem eu o conhecer, leva-me à minha concha. E os jogos e o lúdico também acaba por ser vítima, claro, entre aspas, deste tipo de sensação e deste tipo de vida. Falaste no Zygmunt Bauman. Ele falava na questão securitária. Securitária no sentido, eu tenho que criar mecanismos até quase higiênicos, no sentido, eu aqui estou seguro, salvo. Se na minha tese falo em paranoia securitária. Exatamente. E dou-te exemplos, eu gosto muito, não fosse o professor, não é? Gosto muito de exemplificar. Eu, uma das famílias com que falei, que pertencia a um meio rural profundo, as duas gerações mais novas, portanto, filhos e netos, se tu quiseres, que era assim que eu os tratava, bisavô, avô, pai, filho, é por aí fora. Havia uma mãe que tinha quatro filhotes, né? Ela, mãe... que morava relativamente... Aliás, eles moram na mesma casa onde a mãe... Na mesma casa, não. No mesmo espaço. No mesmo espaço, porque aquilo era um quintal, da aldeia onde os pais deixaram os filhos construir as casas. Uma comunidade, digamos, familiar. Familiar. Então, está tudo ali. Portanto, ela lembra-se perfeitamente... Que há muito esse hábito, cá no Norte. Sim, há muito esse hábito. Ela ainda se lembra dos tempos gloriosos de ir de casa à escola, que ainda dista aí 2 quilómetros, não é? Com a rapaziada toda em rancho. Ir e vir na brincadeira, ir às laranjas, ir às castanhas e, que agora é a época deles. Pá, e até fazer uma outra asneira que fica lá no fundo da alma deles e todos nós temos, e que essas são as que são interditas, que nós não contamos a ninguém, morrem connosco, não é? São as asneiritas que a gente às vezes faz. E curiosamente, pouco tempo depois, porque ela era uma jovem mãe, apesar de ter 4 filhos, tinha 26 ou 27 anos, tinha casado muito cedo, os filhotes dela, um deles infelizmente já desapareceu, tinha um problema de coração grave. Ela dizia-me a mim: ó, seu professor, eu não os deixo sair de casa sozinho. Farto de voar, pousa as palavras no chão. Entro no mar, sinto o sal de mão em mão. Tenho um barco na vida espetado, só suspenso por fios de um lado e do outro, a cair no arpão, no arpão, no arpão. Levo a dormir os sonhos que andei para trás, ergo por vir, trago nos bons a paz. Tenho um corpo na morte espetado, só suspenso por balas de um lado e do outro, a escapar, a escapar de raspão, de raspão, de raspão. Ponho a girar cantos que ninguém encerra, de par em par, abro janelas para a terra. Tenho um quarto na fome espetado, só suspenso por água de um lado e do outro, a cair no alçapão, no alçapão, no alçapão. Farto de voar, pouso as palavras no chão. O fantástico, o imaginário está ali dentro. É o quarto. Quando há uma interioridade do fantástico, quando, em termos, voltamos outra vez ao teu tempo, o imaginário estava fora de portas. Exatamente. E tu consegues perceber quando é que há esta passagem, que depois este dentro de portas cria exatamente essa paranoia, ou esse medo, não é paranoia, mas um medo. Eu situo isto nesta década, talvez logo no dialbar da última década do milénio passado. Para ali... As coisas já, é claro que isto é um processo evolutivo, claro. Mas as coisas já atingiram o clima que se achou por ali, que as coisas complicaram. E eu dizia tão pouco que eu, nós, e tu deves-te recordar bem, nós no nosso tempo era fácil arranjar um grupo de colegas para brincar. A gente armava um jogo de futebol, uma brincadeira, sete de um lado, sete do outro, ou oito de um mundo, aos dois acaba aos quatro. Tu agora não consegues ver crianças juntas. Aquele sentido de vizinhança, né? Aquele sentido de partilha, né? Nós, eu na aldeia entrava pela, e os vizinhos entravam pela minha casa, à vontade. A porta dele, lembro perfeitamente que a porta da cozinha não tinha chave, tinha um cabo por fora, daqueles cabos de bicicleta. Ou um carabelho, como um carabelho, e a gente puxava, batia, às vezes até puxava, e depois é que chamava, é que dizia: olha, sou eu, mas já estava quase dentro de casa. Isso também se perdeu, não é? E como te dizia um pouco, desde o meio urbano mais... Porque eu trabalhei com famílias de São João do Souto, estás a ver, do coração da cidade de Braga, até ao meio rural mais profundo, que eu te falava um pouco do São. Portanto, as coisas, neste aspecto, são muito iguais. Porquê? porque o acesso à informação e à comunicação é exatamente o mesmo. A janela para o mundo deixou de ser a janela de casa, passou a ser a internet. A internet. Tu percebes? Sim, sim. Nós dámos o umbral da casa, servia para nós sairmos. Agora serve é para entrar, não é? E ficar ali, bem da escola. E fechar bem fechado. Exatamente. E depois temos o drama, não é? Das crianças que têm os pais que trabalham de sol a sol, não é? E não é só no campo que hoje trabalham de sol a sol, não é? Que não têm com horários completamente desfasados. Não têm quem fique com elas e, portanto, passam o dia completamente institucionalizados, manhã à noite. Quase uma inclusão completa desde a escola não, mas, até à própria... Mas num quadro assustador, António. Por exemplo, eu posso dizer que conheço casos de crianças que chegam à escola às 8 horas e só têm aulas às 9. Uhum. Mas das 8 às 9 têm ATL. Uhum. E o ATL o que é? O ATL que devia ser um espaço lúdico, que devia ser um espaço de descompressão, não. É um espaço já de trabalho organizado e formal. Não é? A monitora... Há formalização A monitora do ATL já dá matéria, já até tem um plano e até já faz avaliações e eu falo com ela porque muitas vezes os próprios pais exigem. Pois essa criança chega às 9 horas, tem as aulas curriculares, não é? Uhum. E quando pelo meio não tem AIEX, tem aulas curriculares até às 3 horas para aí, assim, uma coisa do mais género, mais não é? Ou menos, sensivelmente. Mais ou menos. E depois tem atividades de enriquecimento curricular. Que é mais do mesmo, é educação física, é música, inglês, tem o formato, inglês tem o formato dessa história toda. Mas depois, quando acaba as AIECs, os pais ainda não estão, é preciso que a escola continue a tomar conta delas, voltam a ter a ATL com o mesmo formato que tiveram de manhã. Logo no início. Estás a ver? Quando chegam a casa, essas crianças estão dar-lhes de comer, lavá-las, dar-lhes de alimentação, metê-las na cama e preparar a rotina do dia seguinte. Sim. Depois chegam ao sábado, não é? Ainda levam com a catequese em cima, ainda levam com piano, os escuteiros, com o piano, com a natação. Com o balé. Chegam ao domingo, pá, ainda vão com o pai para a grande superfície, para o hipermercado, ainda vão ver a família, pá. E depois, pronto. E depois é noite e começa a semana seguinte e começa esta rotina desgraçada. Esmagadora. Que nunca mais esmagadora. Exatamente. Antes, isso tocaste num tópico muito interessante, já lá iremos depois na última parte da nossa entrevista, mas eu quero-te fazer agora, colocar-te uma questão de tipo técnico. A metodologia que tu usaste. Provoca sempre, pelo menos em quem lê, um mecanismo da desconfiança. Ou seja... autobiografia, a história de vida, como tu sabes, este tipo de micro-narrativas que depois são estruturadas por que tu fizeste, não é? Acabam sempre por provocar em quem lê a desconfiança naquele sentido. Isto é distorcido, porque isto há uma empatia muito grande por parte de quem escreve, porque o viveu. Até que ponto é que tu tiveste consciência disto, ou pelo menos é possível, como eu, que não comungo bem deste tipo... sou mais à la Bourdieu, não é? Embora com os defeitos todos que também este tipo de metodologia de Bourdieu também possui e tem, de qualquer das formas, a tua narrativa possibilita isto, tens consciência disto, naquele sentido em que um leitor como eu, um receptor como eu, ao ler a tua mensagem, diz assim: isto é muito enchanté, isto é muito bonito e muito agradável, quase a corte na aldeia, ou uma aldeia numa corte, de sensibilidade, de genuinidade, se quisermos, de pureza, cristalinidade, todo este tipo de adjetivos que nós queremos colocar. De qualquer das formas, há aqui pouca confiança, ou pelo menos este retrato não é tão objetivo, porque as ciências sociais vale-se um pouco da objetividade para a questão da cientificidade. Tens a noção que isto é possível de reparar neste sentido? Tenho e pesei isso, naturalmente. Eu devo ter aqui fazer uma pequena... nesta altura, julgo que devo fazer aqui uma pequena... enfim, aqui uma pequena separação de águas. Porque a autobiografia tem valor intrínseco. Exatamente. O que está na tese de doutoramento não é tudo o que está aqui. Pessoas, lugares e histórias da infância. Eu coei pessoas, lugares e histórias da infância, tirei-lhe a parte lúdica, que é que me interessava o meu trabalho. Meteste o funil e saiu. Exatamente. Esta aqui é a história toda. Agora, como eu te dizia, há um pouco ao dito, ao não dito e ao interdito, não é? Quer dizer, aqui é assim. Mas deixa que te diga uma coisa. E isso para mim foi, ajudou-me a que eu fizesse este trabalho com segurança. A maior parte dos atores que estão nesse trabalho são vivos. Uhum. Estão vivinhos. Aliás, há um ou outro, que eu homenageei até no trabalho, que foi embora. Claro. Que era um deles, até era um rapaz que eu estimava muito. E eu tive a oportunidade de conversar com eles. Olha, lembras-te do Souto? Que eu faltei o Souto, que era um largo, um largo da aldeia, não é? Que eu até joguei que era de Castanheiros e eu até contei a história. Lembro, pá. E eles começavam-me a contar, e aquilo, digamos que uma condição muito importante num trabalho científico é a validação daquilo que estamos a fazer, não é? E eu, de certa maneira, pude cumprir essa obrigação com um cientista tem para tratar seriamente aquilo que está a fazer. Então, há um bocado, falaste num pouco do como nós dizemos em gíria popular, laurear a pevide, não é? Sim. Isso é o meu estilo de escrever. Tu, se leres, e já leste a minha tese de doutoramento, leste a minha tese de doutoramento, eu recordo perfeitamente que quando fiz as provas públicas, o júri e invadeceu-me um pouco isso, ressaltou muito a forma como a minha tese estava escrita. E eu cheguei a travar algumas conversas mais acesas com o meu orientador, que é o conhecido professor Manuel Sarmento, não é? Porque eu dizia-lhe a ele, professor, eu hei de escrever uma tese de doutoramento que cumpra dois objetivos. Sirva à academia, mas também possa ser lida pelo público lá fora. Porque eu acho que um dos grandes problemas dos trabalhos académicos, ou de muitos trabalhos académicos, são as excursões elegíveis. E estão lá para dentro. Pois é. Eu acho que quem nos paga a nós, cientistas e académicos, é o povo. Tem direito a saber. E acho que nós estamos obrigados a devolver ao povo aquilo que foi feito com o dinheiro deles. E eu acho que consegui isso. E, portanto, mas isso também tem a ver com um certo estilo, sabe? Uma certa maneira de estar na vida, uma certa forma de contar. Embora tu aí na autobiografia tenha histórias dramáticas. Tem. Eu não conto só, também há histórias histórias quase de morte. Essa parte depois será... Dolorosa, é um pouco dolorosa, foi um pouco dolorosa de contar. Tem partes que eu ainda hoje leio e me escangalho a rir. São hilariantes. Há histórias do Nero, a história da primeira namorada e dos ciúmes do Nero. Mas são histórias assim mesmo. A Rosinha que eu foi te falo mesmo aí. Assim. Foi a Rosinha mesmo que assim. Eu te falo aí, que o cão lhe deu, que eu falo aí, que o cão lhe deu uma dentada e tirou-lhe metade do vestido. E eu encontro-me quase todos os dias com ela e raras vezes a gente fala nisso. E eu às vezes até brinco com ela. Naquela altura não foi escandaloso porque ela usava-se combinação. Não é? E portanto ela o cão tirou-lhe metade do vestido e ela ainda ficou em combinação. Portanto, por aí não houve problema. Estava apresentável. Pra viver, sol e céu, luz e ar, rios e fontes, terra e mar, somos os herdeiros do futuro, e pra esse futuro ser feliz, vamos ter que cuidar bem desse país, vamos ter que cuidar bem desse país. Será que no futuro haverá flores? Será que os peixes vão estar no mar? Será que os arco-íris terão cores e os passarinhos vão poder voar? Será que a terra vai seguir nos dando o fruto, a folha, o caule e a raiz? Será que a vida acaba encontrando um jeito bom da gente ser feliz? Vamos ter que cuidar bem desse país. Vamos ter que cuidar bem desse país. Será que no futuro haverá flores? Será que os peixes vão estar no mar? Será que os arco-íris terão cores? E os passarinhos vão poder voar? Será que a terra vai seguir nos dando o fruto, a folha, o caule e a raiz? Será que a vida acaba encontrando um jeito bom da gente ser feliz? Vamos ter que cuidar bem desse país. Vamos ter que cuidar bem desse país. Cortes de um dos autores, que exatamente, é referido, estão aí vivos. Não são só os secundários que são importantes, ou seja, o sedimentado, exatamente, do visto, do vivido, exatamente, do dito. É muito importante o primário, tu citas lá, muito claramente, até o sublinhado teu, muito visível. Pensas que é este primário que dificulta um pouco, vamos lá, a credibilização de um trabalho académico, ou seja, dá aso àquele torcer do nariz? Porque é que ele não aproveitou aquilo? Porque é que ele valoriza isto e não aquilo? Porque tu tens uma experiência em contínuo. Exatamente, exatamente. Eu daqui a um bocado... Tu ou eu? Eu daqui a um bocado, quando tu me perguntares, os projetos futuros, talvez eu te conte alguma coisa que te responda a isso, não é? Claro que esta, uma autobiografia nunca é um relato, é quase impossível, claro, não é? Sim, sim, porque a nossa memória não guarda tudo. Pois é, essa a grande questão, não é? Pois que a nossa memória não guarda tudo. Claro. Não é? Não guarda tudo. E é curioso que a gente, depois de escrever isto, quando escrevemos estas coisas, mais tarde quando as relemos, não é? Há outras coisas que afloramos, que a memória recupera, não é? Uhum. E este tempo da memória, até como sabes, vai-se, como dizia o Norberto Bobbio, vai sendo um tempo mais aprimorado ainda, uhum, em função do nosso envelhecimento, não é? Não é? O andar vai, a pura, vai, exatamente, burila mesmo. Não. Aliás, ele tem uma obra muito interessante sobre isso, que é o tempo da memória. Esse é um dos grandes. É verdade que não ficou aí tudo contado. E não ficou tudo contado porque eu ainda estou a contar. Depois logo falámos nisso. Uma das coisas, e esta entrevista não poderia acabar sem falar em dois momentos desta narrativa que aqui está. Um, anterior a 1 de outubro de 1961, se estiver enganado, corrijo-me. Sim. Que é o pré-entrada na tua escola primária, exatamente, penso eu. Exatamente. E o depois dessa data, fez agora, portanto, por esta época, quando tu entraste na escola primária pela primeira vez. Exatamente. A sensação que se tem, para um leitor como eu, é que, antes desse dia 1 de outubro de 1961, a vida era feita espontânea, com muita criatividade, ingenuidade, vamos lá, epidérquicamente vivida na sua totalidade. Depois contactas com o professor Bezerra, que é um susto e te mete medo à escola. Exatamente. E depois vais contactar com uma professora que irá ser a tua professora, penso sim, eu, toda a escola primária. Que, apesar da severidade, de algum distanciamento, tu alimentas com ela alguma simpatia, ou pelo menos algum carinho. Estes dois momentos da tua escola, da tua vida, estes 12 anos... com rapazes, com raparigas, exatamente, com a tua irmã, escola com o teu mista, irmão, exatamente, uma escola mista. Que não era na altura assim. Sim. Mas mais, eu andei numa escola numa mista. Permite-nos dizer que todos os episódios que aqui estão são episódios, mais que episódios, são momentos de uma vida que te levou depois, mais tarde, até como profissional, como professor, olhares para os teus alunos, e eu essa parte não aparece aqui neste livro que aqui está, de outra forma, com outro olhar, com o prazer de ensinar, que te permite depois, e é aqui a conclusão que eu quero chegar, que a tua tese de doutoramento tem esse nome, o lúdico, o brinquedo e o brincar, e depois tu olhas com uma grande nostalgia para as duas fotografias ou três que tu colocas no final deste livro, a estrada sem nada, a escola sem nada, sem ninguém, e o soto também vazio, dizendo... Este foi a minha infância, este foi o meu paraíso e isto está tudo perdido. Exato. E é irrecuperável. Exato. É um pouco isto que... É um pouco isto. Esta síntese que temos disto. É curioso que o episódio da escola que recordas aí do professor Bezerra é um episódio dramático. Não é? Eu não fui aluno dele. Pois não. Éramos vizinhos e ele achava... O rapaz não vai agora em outubro para a escola. Ele podia vir lá pela escola e tal. Foi uma experiência. Pois. Se a escola é isto, eu não quero ir para a escola, quero fugir. Prefiro ir para a casa antes de trabalhar. Exatamente. Naquela altura era assim. Era assim, não é? Mesmo. Era. a minha escola do meu lugar, não é? Do lugar onde eu nasci, que é o lugar do Monte da Freguesia do Barbudo, que é uma das tais que está vazia, era uma escola que na altura tinha mais de 50 ou mais alunos, no meu tempo, chegou a ter 70 alunos, numa sala com 50 metros quadrados, estás a ver? Com, sim, 50 metros quadrados, é o que tem, é um plano centenário. Mas sabes que a escola, naquele tempo, a gente tinha escola de manhã e de tarde. É regime normal, entrava às 9 horas, saía ao meio-dia, entrava às 2, saía às 4, não é? Mas ficava por ali, a escola era um espaço de vida. A gente ao sábado ia para a escola, que eu morava longe da escola, ao domingo ia para a escola, nas férias ia para a escola, passávamos a vida na escola, a jogar ao botão, a jogar a tudo. Ao peão, fazíamos lá tudo, fosse, ao peão, a escola... Pento, ou que fosse. E, portanto, a professora, de certa maneira, também, enfim, condescendia com isso, sabia que isso era assim. E, portanto, a professora... quase que tacitamente passava a, integrava-se no nosso mundo. Porque a escola não tinha rede. A escola não tinha rede, que depois tinha. Que, quer dizer, é agora isso. Que não tem crianças, como eu digo aí, tem rede. Tem rede. Não é? Pois é, em termos não simbólicos, é muito importante essa imagem. É. De qualquer das maneiras, essa relação de proximidade era quase que tácita. A gente passava muito tempo com a professora. Com uma professora. Daí que normalmente a professora, o professor primário, que eu tive muito gosto em ser no princípio da minha vida, nos marque, normalmente tu falas com um adulto e sobre os um que vem quase sempre logo à é tona, é o professor primário. E se for as crianças mais pequenas e as de agora, é a educadora de infância. Do jardim. Não é? Portanto, sem dúvida aí que a dona Lígia, que ainda é viva, teve aí um... Ainda às vezes hoje falámos, era muito complicado, como eu digo aí, naquela altura não havia... Para além da família, foi um dos teus pilares? Foi um dos meus pilares. A saída para a escola significou um pouco, porque eu vivia muito os muros, dentro dos muros da Quinta, como eu fui criado, eu pertenço a uma família remediada da aldeia, de classe média. Nós na aldeia de classe média dizemos que é uma família remediada, é uma família que tem o pão nosso de cada dia, assegurado, não tem problemas, que tinha ainda a vantagem do meu pai ser da GNR e ainda levava um ordenado para casa, claro. Isso era importante, entrava esse dinheiro. A saída para esse mundo foi o primeiro grito de Ipiranga, de certa maneira, não é? É o primeiro, porque eu no primeiro dia fui a empregada que me foi levar à escola, mas depois não voltou mais. Eu já vim sozinho com os meus colegas. E quando vim estudar aí para Braga, para o Sá de Miranda, a minha mãe lá em Vila Verde trouxe-me, como eu conto aí, que é um momento dramático, mas para ela, coitadinha, que eu lembro bem, que também ainda é viva, meteu-me lá numa caminhonete do Salvador Alves Pereira, que vinha dos Arcos de Valdevez, passa a publicidade, que ainda existe, e eu lá saí no Sá de Miranda, lá atrás dos outros rapazitos, para um miudito de 10 anitos, e a vida assim continuou, depois lá vinha lá e ia para Enfia, já bolei e tal, lá entrei naquela vida que todos os rapazes entraram a brincar na cerca, todos entraram aí. Estamos a chegar ao final da nossa entrevista, por incrível que pareça, pois o tempo voou. E a pergunta sacramental nesta altura é, isto não vai ficar assim, como é normal de perceber, e projetos que tens extraídos deste teu trabalho, ou, eventualmente, um outro trabalho, um novo, reformulado, recriado, deste tipo de trabalho académico que fizeste? É um bocado... Ficou essa coisa para falarmos. São as tais histórias que nos estão todas, porque a nossa memória, na altura em que estávamos a fazer isso, não recupera. E depois aparecem umas outras quantas. Umas em que somos atores, outras em que são atores amigos nossos. Eu tenho algumas que o meu pai tem 90 anos e ainda é vivo. Tem histórias deliciosas de infância. Eu gosto muito do conto infantil, sabes? E gosto muito de apanhar umas brincadeiras. Destas brincadeiras muito mais amalandradas, digamos assim, mas que não deixam de ser brincadeiras. Uhum. Algumas deliciosas, não é? Que nos falam da astúcia das crianças, desta forma rebelde, mas do bom rebelde está na vida. E construo. Exatamente. Tenho construído alguns contos. E malandra? Exatamente. Este, no bom sentido, podemos falar nela. Tenho construído alguns contos e tenho já reunido um volume que está aí, eu não diria que está no prelo, mas está quase. Que tem um título muito sugestivo que eu posso divulgar aqui em primeira mão, que se chama Levados da Breca. Olha, que é uma expressão que Levados da Breca diz tudo, não é? Uh-huh. Que é o que a canalha, vamos falar assim, a canalha no bom sentido é, não é? Provavelmente é um volume 1, porque eu já tenho contos para fazer um segundo. E a minha vida vai andar um pouco no encalço disto. E de um outro. Eu estou a trabalhar em Vila Verde num projeto, passou pelas minhas mãos desde a sua génese. Curiosamente recupera a minha escola primária, que hoje está fechada. E é um projeto que eu chamo Casa da Brincadeira. E eu quero transformar aquele local, a associação que eu fundei e em torno do qual este projeto gira, a escola que é a propriedade da Câmara foi cedida à associação por um horizonte temporal de 30 anos, nós queremos fazer naquele espaço, a Casa da Brincadeira, um espaço de oficinal, de construção de brinquedos, numa construção nova. Queremos fazer do espaço construído um centro interpretativo da brincadeira e um espaço museológico dentro do edifício virado para as brincadeiras que se brincavam na escola e no logradouro coberto da escola, todo envidraçado e adaptado mais para as brincadeiras de rua. E no logradouro, que é um logradouro ainda relativamente grande, desenhar e criar espaços de brincadeira, pistas para andar com roda, pistas para jogar as caricas, macaca, botão, tentar fazer uma recuperação e tentar envolver a nível do agrupamento de escolas que gira ali à volta, não é? Tentar envolver e fazer daqui um pequeno contributo para que, efetivamente, nós possamos ir dando a volta um pouco a este problema que encaixa, que tem em clausura, não é? Que capturou, digamos assim, o tempo livre das crianças. E assim fechamos mais uma edição de Livros com Rumo. Este foi o programa número 286. Hoje tivemos como convidado o investigador Alberto Nídio Silva, autor de Pessoas, Lugares e Histórias da Infância, uma edição da Atelier. Despedimos com promessa de novo regresso na próxima semana para a nova edição de Livros com Rumo. Contamos consigo. Tenha uma boa noite. Thank you.